Eu segui em TSR, tem 100 pulso no 4-4. Afirmativo, tá visual com o Bang da Gol na final da 10. Após o tráfego, tá livre para seguir a retaguarda do mesmo, atentando a esteira turbulência, o Yankee CRCA. O Gol 260 informa o helicóptero esquilo na linha do litoral sul, à sua direita, não vai interferir na sua aproximação. Gente, 260. O Yankee CRCA é procedente de Porto Seguro? Confirmando, é o esquilo, não é isso? Yankee CRCA avisou com o esquilo, cruzou isso da 1-0. Reporte a 30 segundos para o pouso no hangar da RMA. Está na 30 segundos para o pouso no hangar da RMA, ou terra? Salvador, TAM 3198, bom dia, aproximação para 2-0. TAM 3198, quanto na aproximação, 1015 no altímetro, reporte passando o marcador externo, baixar travado. Uno 260 no solo ao 01, direita, Olivrar, chama o solo em 121, decimal 9. Direita, 1219, boa. Solo com o CA 90, já da IMA, o CA. Afirmativo, Yankee CRCA, tem condições de reportar no solo controlado? Afirmo, reportarei um solo controlado. Gente, para, apenas para tomar como base o vento no aeroporto, no aeródromo é de 100 graus com 11 nós. 100 com 11 graus, terra. 398, final da 90, baixado, tá lá. Afirmativo, tráfego avistado, tem livre pouso, pista no zero, 100 graus com 10 nós ao vento, TAM 3198. Autorizado, pista no zero, TAM 3198. Apenas para informação de tráfego, temos helicóptero esquilo, está pousando no hangar aqui a 3 milhas aproximadamente no setor norte, não vai interferir, ok? Tael, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pezulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-1-3-1 no transponder. Autorizado São Paulo, acompanha aqui ao 360, decola da 1-0, curva à direita, saída Daniel Leta Brito, via Apesulu 1-2-0, voito é o controle 5-5-3-1, transfer 1-0. Correto, portão 4, chama pronto, estacionamento, gol 1-0 no 5. Caralho. Ativo, Yankee CRCA, considera 03, frequência livre no corte, até a próxima. 198 no solo 04, direito 121 no décimo 9. Direito 129, 91, 94. Solo, Salvador, TAN 3, 198, ligão. TAN 3, 198, táxi Alfa, Juliette, posição 02, parte principal. Alfa, Juliette, 02, TAN 3, 198. Salvador, boa tarde, correção, bom dia, Gol 1738. Gol 04, agora eu vou te dar. Gol no 095, só um instantinho para iniciar no 04, temos um Airbus da TAM agora próximo a Juliette, vai ingressar e parquear no 02. Após o parqueamento da mesma autorizado, se tiver estacionamento, reporta táxi. Ok, após a passagem da aeronave da parquear no 2, está autorizado para o táxi do ano 05. Para o 732. 100 graus com 09 nós. 110 com 09 nós, corrigindo. Grado. Salvador, é Barbosa, estabilizado no ILS, com trem bastante tramado. Afirmativo, é com a Farota, o altímetro no 095, reporte, corrigindo, quanto na aproximação, aguardando pista livre. 159, aproximação, aguardando pista livre, é com a voz. Gol no 738 no solo 09, livre direito, chama o solo 121 no décimo 9. 121 no 9, boa. No gol 1015 para o táxi, 1 no 04, 04, 1 no 0, Galeão. Uno 5, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da Uno 0, ponto de espera Torre, em Uno, Uno 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera no 0, 18, meia com meia, graças, Uno 0, no 5, bom trabalho. Solo Salvador, gol no 738, de zona Foxtrot. Gol no 738, táxi via Alfa, Juliette, posição 05, pátio principal. Alfa Juliette até o 5, gol 1732. Senta então, modificado os 1-0, prossegue visual pista 1-7, reporte na curta final o Eco Alfa Oscar. Bota ali na curta final, Eco Alfa. Vou no 015, mantenha um ponto de espera, por gentileza. Lateral, ponto de espera, 0, ponto de espera. Tem condições de alinhar e decolar sem parada, assim que autorizada? Alinha e decola sem parada então, gol no 015, vento 090 graus, 11 nós. Alinha e decola sem parada, 010, gol no 0, 35, só um instantinho para a cópia, Rio de Janeiro. Ok. 1-7, o vento 100 graus com 1-4 nós. É, Cofosca autorizado, pôs na 1-7. Agora sim, transcópia. Transcópia. Autorizado, Rio de Janeiro, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda após posição bridge, onde intercepta o Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-1-4-2 nos responders. Continua a transponder? 5-1-4-2. Rio de Janeiro 360, controle 1-0, colonial 1-0, direita, Israel, Leda, bridge, conforme 208, 5-1-4-2. Correto, confirmando o portão 3. Afirma. Ciente no 03, chama pronto para o inspecionamento, azul 4235. Tá pronto. Torre de Salvador, muito boa tarde, é o gol 1270, avistando, trem baixado, travado. 1270, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 1-4 nós. 1270. Ok, 70, livre pouso, obrigado. O Eco Alfa Oscar, seu solo, 1-3, está livre até o pátio 5, está na frequência livre, boleta base. No 015 ao Zuno 3 decola, controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom trabalho. Loja agora com a torre, 118, décima meia dúzia, o ajuste no 014 agora, bom voo. 1270, no solo aos 1-4, direita 1-2-1, decimal 9. Liga direita, 219, obrigado. Ok. Paulo Salvador, bom dia. Voo 1270, lembrando. Voo 1270, bom dia, taxi Alfa. E reporta antes, taxi 2 Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes, 2 Juliette no 270. Ingresso Juliette, posição 04. Juliette 04, 1270. Zero 05 Susan Board, could you confirm the endurance? Hours in 30 minutes. Roger, Mike, Papa, Papa, clear tax until holding point X-ray, Papa. Ultimate set 1014. 4235, só instantinho para iniciar. Wang Dagon, direção da Guarda Juliette, vai parquear até o 04. Após o parqueamento do mesmo autorizado, reporta a taxa. Após o gol, a loja de segurança na 4, está autorizado para o taxa. Reporte quando o plano para o táxi, Índia November Alpha. Papa Papa, text via runway 17, report to line up and wait. Roger, line up and ready. 395, Guarulhos 380, Constantino, para cópia. Informação em curso a Mike, prepare a árvore, né, tá aguardando. To 10 knots. Vou confirmar com o centro de Recife que o mesmo também recebeu a CHS, ok? Constante. O Wind November Alpha chamou? Porta ao ponto, espera, taxui Oscar. Papa Papa Bonnet 2-1, contact now 120, the small 9 at night, Sunday. 290, thank you, have a nice day. D105, bom dia. Guardião 05, pronto para decolagem? O Guardião 05 para o norte, está livre, o vento 080 graus com 2 nós. Índia Bravo prossiga, HDRMA. Aguarde. 05 visual com helicóptero fora do solo. Atenta só a pipas na curta final pista no 7, ok? Ok, atento. Fora do solo, guardião 05. Aguardando transferência. Aguardando transferência, 05. Tango Índia Bravo, prossiga. Web, se come. Vai cruzar para RMA ou vai pousar no pátio 4? Da presente autorizado, pátio 4, aporta no solo controlado, vento 080 graus com no 0 nós, altímetro no 0 no 4. Guardião 05, a altitude que vai prosseguir é 1000 pés até Feliz Santana ou 500? 500. Sente, aguarda a transferência. Valor, Salvador, voo 1260. Voo 1260, só um instantinho para cópia, número 2. Prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. PUCA, Aracaju, 1260. Para o tanque, eu sou 4235. 4, 5, bot, 3, dirigindo 4 horas. Azul 4235, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-18, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Já, 6, 6, 14, obrigado, bom voo. Sam 3895, pronto, cópia. Tanga Bravo, efetuar o cruzamento da 1-0. Afirmativo, Tanga Bravo, não temos tráfego na aproximação, é posto um solo controlado do pátio 4, 100 graus, com 1-5 nós, é o vento. Estará no controlado, Tanga Bravo. Após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5152 no transponder. Guiné Brava tenta apenas um Charlie 150 no ponto esperado da Zaxi Oscar. Está visual com o mesmo, não vai interferir nem com o procedimento dele, nem com o Sam Guiné Brava. Manda 4235 da Azul, a linha decola, pista no zero, 100 com 12 é o vento. Aí decola, 435. Segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5140 no transponder. Autorizado, Recife no 390, operando a 120, primeira curva à esquerda, saída pouca transição para azul, pela Upper East 58, controle de 120, decimal 8, transponder 5140. Correto, portão 8, chama pronto para o espectacionamento, gol no 260. Encontrará quando pronto, 1-0, 1-2, 1-0. Vindo November Alfa, autorizado a linha decolar, pista no 7, o vento 100 graus com 7 nós. A linha decola. Afirmativo, considera as 17 no solo, frequência livre no corte. Do 4235, decola de Salvador 28, controle 120, 8, bom voo. 208, boa, 4235.